uma viagem pelo canal do túnel do tempo, patrocinadora do sofrimento há muito tempo. Quanto descaso, maus tratos, uma ditadura, os pecados, autoanistia, os culpados, perdão dos próprios pecados, perseguição, impunidade, oligarquia opressiva, com armas, bombas, canhões, exterminando as vidas. Os anos de 64 a 2014 faz perceber muitas coisas, penso nos dias de hoje. Lá no passado, tortura, exílio, anos de chumbo. Nesse presente, o rap inteligente cerrando os punhos. 50 anos de regime, qual que passa aí pra lá? Nossos direitos onde foram parar? Vem me matar, me põe na forca, coloca granada na minha boca. Não tenho escolha, estamos presos numa masmorra. O genocídio continua no gueto, jorrando sangue. Estamos na guerra da mesma forma que estava Anne Frank. E a literatura expõe nosso lado periférico. O que eles querem? Que eu viva pra sempre no retrocesso. Sem perspectiva, intriga, família destruída. Sem salvação, Jesus mostra a saída. Os fatos que aconteceram não é simplesmente história. Marcaram nossas vidas, deixou ferida na memória. Não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Estamos numa guerra e muitos estão morrendo. Os fatos que aconteceram não é simplesmente história. Marcaram nossas vidas, deixou ferida na memória. Não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Estamos no regime e muitos estão morrendo. Eu juro pra você que a guerra não acabou. Sobe, desce e o morro, ela apenas começou. Moleque de 10 anos engatilhando o fuzil. Bem-vindo à colônia de férias. Estamos no Brasil. Comandante de um quartel do Rio de Janeiro, condenado porque comandava o tráfico inteiro. Liberava os presos por grana, propina, vendia as munições, armamentos pra milícia. Um dia depois da sua promoção, o corrupto ia comandar todos os batalhões. A polícia oprime, tira nossos direitos, dá tapa na cara, te chama de preto. Somos todos amarildos, somos índios queimados, do lado do oprimido, estamos condenados. Dizem que a guerra acabou lá em 45, mas até hoje vivemos o autocomunismo. A parte do rico, a parte do pobre, o presidiário, o patrão, o revólver. Perdidos no tempo, afogados em terra, estamos jogados nessa eterna guerra. Os fatos que aconteceram não é simplesmente história. Marcaram nossas vidas, deixou ferida na memória. Não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Estamos numa guerra e muitos estão morrendo. Os fatos que aconteceram não é simplesmente história. Marcaram nossas vidas, deixou ferida na memória. Não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Estamos no regime e muitos estão morrendo. Ordem e progresso, desordem e regresso. E dentro dessa guerra é só ódio que eu enxergo. Barbárie nazista, terror revelado. São anos de chumbo e o terrorismo vem deixando rastro. Registrado racismo nos desenhos de TV, repressão nos quilombos, até zumbi morrer de forma infame. Humilhante, com a genitália na boca pra negro hoje se acovardar e abandonar a luta. Casa grande se exala, raízes do Brasil. Literatura que o escravo ainda não aderiu. Cê viu? Estudou nas páginas da história, a versão surda que cobriu de sangue a memória. Manifestações de horror por aqui já se via e fez Guevara de moto subir América Latina. Da fúria do racismo ao ressentimento social, decapitação pra estudar onde estava o mal. Segue o exemplo de Aníbal jurando vingança, levando o ódio no peito onde não cabe a esperança. Nada muda, segue a labuta porque o futuro ainda é de luta. Responderemos a mão de ferro, é só por Deus, meu truta. Os fatos que aconteceram não é simplesmente história. Marcaram nossas vidas, deixou ferida na memória. Não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Estamos numa guerra e muitos estão morrendo. Os fatos que aconteceram não é simplesmente história. Marcaram nossas vidas, deixou ferida na memória. Não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Estamos num regime e muitos estão